Colombia, neguinho. Nós é abençoado. O ritmo é bom e o baseado deixa mais chapado. Acende, passa a goma e rola pro lado. Nós não é bagunça não, caralho. Ganância sem fim deixou o povo revoltado. A casa caiu, tu se fudeu, seu deputado. Tô bolado, meu dinheiro é honesto e suado. Maconha. Fumei maconha. Aqui tem maconha. Menina dos olhos negros, cê me faz renascer com esse jeito suave, amigo. Não tô vivo, porra, eu tô vivendo. A benção do desassossego. Sigo, vem pro seu nego. Esqueci em que ano estamos. Milhões em recursos somem. É o mal do homem. Pelas asas do céu eu vou me libertar. Filha da puta. Yeah. Só sangue azul do catete jogando a fumaça pro ar. Tá tudo bom e o pé de planta bota a bola pra rolar. Eu te rejunto, nada pode nos parar. Pode nos parar. Eu já falei, repito, legalize já. Legalize já. Tem o vivaz, tem o sagaz. É tudo linha de frente. Tem home grow, tem do Colômbia. Só vim falar com a gente. Uns até tentam imitar. Te digo que jamais serão. Odeio back, esquilo na mão. Tô pronto pra tacar fogo, então passa. Maconha. Só fumo do bom. Só fumo do bom. É, só fumo do bom. Só fumo do bom. Só, só. Só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo. Só fumando do. Só fumando do bom. Fumei, fumei, fumei, fumei. Só fumo do bom, só fumo do bom. Só fumo do bom. Fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo